Aleluia. Aleluia. Eu creio que esse silêncio seja a paz de Deus no seu coração. Porque ninguém é tímido aqui assim. Então vamos fazer a nossa confissão. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós damos glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Nós estamos confessando que Deus é. Ele é o maior, Ele é o único Deus, não tem outro, né? Igual a Ele, não tem. Ele é o único. Ele mesmo já disse isso, por isso nós podemos seguir com segurança. Não tem outro Deus igual ao nosso. E esse Deus maior habita dentro de nós. No nosso coração, no nosso espírito, que nós aceitamos Jesus. Então, Ele é o maior que está dentro de nós. Não é a circunstância, não é o problema, não é o diabo. O diabo está fora, o problema está fora. Então, o que acontece é o engano do diabo. Ele quer nos enganar, que nós estamos envolvidos com ele. Nós não estamos, porque maior é o que está dentro de nós. E nós temos toda essa condição de Deus para vencermos todo o mal. Glória a Deus. Por isso que nós precisamos nos aproximar de Deus com fé. Buscar Deus e não fugir de Deus. Tem muitas pessoas que quando vem um problema sério na vida, eles fogem. Eles fogem de Deus porque eles culpam Deus, porque eles ouvem, né, as mentiras do diabo. Então o pior ataque do diabo é a mentira dele. Esse é o pior laço que o diabo tem, é a mentira. Porque ele é o pai da mentira, Jesus falou, né? E ele disse para os fariseus, vocês seguem o pai da mentira. E aliás, ele ainda diz isso hoje para a igreja, para aqueles que estão na doutrina errada. Os que estão na doutrina errada estão seguindo o pai, sim, mas é o pai da mentira, que é o diabo. Então esse mentiroso, ele coloca, né, as pessoas, os cristãos, numa condição de que Deus faz se der... Ele que, com a soberania dele, ele decidiu que não vai fazer. Não existe isso, né? Porque ele já fez o que ele tinha que ter feito. Ele morreu na cruz. Então agora nós temos a condição dele para nós andarmos na herança que ele nos deu e vencermos o mal, os problemas, as dificuldades. Então o problema maior é um engano. Não se esqueça disso, é a mentira. E o diabo não para de falar mentira. Ele fala o dia inteiro mentira. Ele usa... né, os nossos pensamentos com as mentiras. Então ele consegue com essas mentiras afastar as pessoas de Deus, os cristãos, porque eles acabam acreditando que Deus não está fazendo nada por eles. É uma tristeza, porque realmente Deus não pode fazer. Quando você não tem fé, ele não faz, porque ele só age na fé. Por isso que mesmo que a dificuldade seja grande, nós temos que buscar Deus, porque é lá que nós encontramos a proteção, o amparo, a solução. É lá que nós temos a paz. É lá que nós vamos encontrar a saída para os nossos problemas. Porque nós queremos dar solução para aquilo que a cabeça fala, que é do mundo, que é do diabo e que não tem solução. Mas Deus tem solução para nós, para todas as situações. Então, por isso que Ele é o maior. Ele é o maior. Deus não vê nada, problema em nada. Porque ele não tem problema. É que nem um cisquinho, uma formiguinha. As situações que são gigantescas nas nossas vidas. Por quê? Porque o diabo está contando mentira. Ele faz de um tamanho volumoso tão grande e coloca as nossas emoções abaladas na situação como se não tivesse solução. Então nós ficamos aflitos por causa da emoção. Por isso que não vamos seguir emoção nenhuma. Não vamos deixar que o diabo nos envolva com as emoções. Olha que elas são fortes, vocês sabem disso. As emoções, elas são o atributo mais forte que a nossa alma tem. Quais são os atributos da alma? A vontade própria, o intelecto, a mente e as emoções. São três os atributos da alma. A nossa alma é formada disso. E não se esqueça que a nossa alma não está salva. Ela não está redimida ainda. Vai ser a última coisa a ser redimida. Então ela dá trabalho porque ela é velha. Ela tem que ser renovada. Então, esse atributo das emoções é o mais forte, é o último que vai morrer, porque ele persiste. E as emoções, elas têm que ser tratadas com a palavra, para nós podermos aguentá-las, ou seja, para que elas nos sirvam, em vez delas nos destruir. Todo mundo tem emoção, até cachorro, bicho, qualquer um, animal tem emoção. Não é? Porque é um atributo da alma. Então, tipo, você não está legal por quê? É a tua emoção. É a sua emoção. Por isso que o diabo engana com as mentiras. Veja isso. Ele consegue destruir as pessoas por causa das mentiras, agindo nas emoções. Deus não age pelo que nós estamos sentindo. Mesmo que nós não estejamos sentindo bem, né, que as emoções estão nos colocando lá para baixo, nós temos uma área nossa que é salva, que é o nosso espírito, e está pronto para entrar na presença de Deus. Por isso que nós temos que alimentar o nosso espírito com a palavra, com a oração em línguas, com a confissão, né? E também o jejum, que ajuda na oração, né? A gente cresce espiritualmente porque quando a gente jejua, ele age na carne, na parte carnal. Então, ele age na nossa alma e ela fica quieta, ela não tem força para ir contra Deus. Então, é importante o jejum, porque nós vamos nos rendendo mais a Deus, ficando mais fortes. As emoções vão ficando equilibradas, sabe? Não é aquele negócio assim, ai, deixa para lá. Todo mundo tem emoção, pode falar deixa para lá, mas lá dentro está morrendo. Está um vulcão em chamas. Ninguém conhece o nosso coração, só Deus. Então, nós não podemos deixar esse vulcão em chamas ficar lá dentro. Ele tem que ser extinto. Sabe, aquele vulcão que não vai mais entrar em erupção. Ele está lá, acabou. Não vai. A palavra de Deus é poderosa para fazer isso. Para agir nas nossas emoções. Então, quando os problemas vêm, as dificuldades e o ataque, a nossa alma, as nossas emoções têm que estar submissas ao nosso espírito. Por isso que é importante nós buscarmos Deus de todo o coração. Achar um lugar, um momento para nós estarmos com Ele. E isso é que vai fazer a diferença. Porque nós não vamos deixar que o diabo nos destrua. Porque nós temos um Deus maior que habita dentro de nós. Que controla as nossas emoções. É sério o negócio de emoção. Gente, não tem mais psicólogo, psiquiatra com horário para atender principalmente o povo cristão. Inclusive pessoas da liderança estão abaladas. Por quê? Porque estão na mentira. E a mentira é pecado. Pode estar dentro da igreja, mas está na mentira, está no pecado. Então a pessoa precisa de remédios fortes, precisa tomar, né, medicamentos, tratamentos, para não ficar pior do que está. E isso é um engano do diabo, sendo que Deus age nessa área também, né? Porque a medicina não tem uma solução para isso. Tem um paliativo para não deixar aquela ansiedade, né, fazer com que as pessoas saiam matando as outras por aí, mordendo as outras, dando e loucas, tá? Porque as emoções loucas, gente, é igual um animal selvagem, tá? Então nós temos emoção, ela é séria, nós precisamos cuidar dela. E elas são controladas com a palavra de Deus. Com as orações, com a oração em línguas, esse momento que a gente está aqui adorando a Deus, Deus está agindo nas nossas emoções. Se você fizer mais vezes isso na sua vida, buscar mais tempo para adorar a Deus, você vai ser uma pessoa mais alegre, uma pessoa mais solta, uma pessoa mais leve, porque as suas emoções não estão prendendo você. E aí Deus pode te abençoar. Ele não pode porque nós não permitimos. O problema está em nós, não na soberania de Deus. Ah, ele pode, mas ele não faz. Não é assim, ok? Então vamos orar mais, buscar mais Deus, para nós não ficarmos presos nas nossas emoções e nas mentiras do diabo. Nós vamos ficar presos ao nosso espírito. Então vamos falar do livro. Como esse livro aqui é novo, do Kenneth. Como cumprir o seu destino. Ele vai falar que o plano de Deus é para ser realizado em nossas vidas. Então, ele vai ensinar aqui, ele vai trazer ensinos para que as pessoas aprendam a chegar no seu chamado. Porque existe um chamado para todas as pessoas. E o plano de Deus executado na nossa vida, a gente tem alegria. Por mais que o diabo faça ataques, a alegria de Deus é maior dentro de nós do que as adversidades, as coisas que o diabo faz. Por quê? Nós estamos obedecendo e seguindo a Deus. Então, existe uma alegria de Deus. Porque a alegria verdadeira é o que está lá no íntimo. Não é aquela alegria que oscila, né? Hoje eu estou feliz porque aconteceu uma coisa boa. Mas não demora nada para arrancar aquela alegria, né? Nada. Eu estava tão bem, mas já não estou tão bem. Então, ele vai falar sobre isso. Né, que existe um chamado de Deus e como que nós vamos chegar lá. Isso é importante. O Kenneth estudou bastante sobre isso e ele sabe. E esse livro da Joyce é O Poder da Oração Simples. Tudo que Deus quer é que nós façamos uma oração de coração. A oração de coração é quando a gente conhece a palavra. Eu sei o que Deus quer na palavra, então eu oro com aquela palavra. Então aquela palavra está me abençoando. Porque eu estou fazendo uma oração verdadeira. É aquilo que eu também acho, o que Deus pensa. Nós precisamos entrar na vontade de Deus, é importante. Quando a gente entra na vontade de Deus, nós somos abençoados. Estamos em comunhão com Ele, então não tem como. A gente começa a orar aquilo que Ele quer que nós sejamos, e façamos, e recebamos. Então é isso que é a oração simples. Né? A gente fazer uma oração que agrada a Deus, que é a oração que Ele faz. Então, nós temos o Espírito Santo que nos ensina a fazermos essas orações. Orações de acordo com a vontade de Deus. Aí a gente é abençoado. Então, ela vai explicar com muita clareza aqui que é simples orar. É fazer de coração. Como a criança, né? As crianças hoje estão perdendo a inocência muito cedo, né, gente? Porque com 4 anos hoje, as crianças já têm uma visão de vida. Elas participam do que os adultos participam, elas sabem dar palpite, opiniões, coisa que antigamente não existia. Então, essa inocência da criança, hoje está até difícil da gente falar assim, como a inocência de uma criança nós temos que orar. Mas é quando a criança tem 3 aninhos, digamos, sabe? 2 aninhos, 3 aninhos. Porque com 4 anos, as crianças estão espertas. E tem criança que com 5 anos já não é mais inocente. Já sabe. Então, já diminuiu essa idade. Tá? Então, a salvação já entra na hora que a criança já tem noção das coisas. Porque as crianças estão muito espertas, porque elas têm acesso a tudo, a todas as coisas. É triste num ponto, né? Porque a criança, ela não sabe mais viver naquela inocência, né? Porque criança não acredita. Papai Noel não existe, mas que criança que está acreditando em Papai Noel? Só 2 aninhos mesmo, né, gente? Porque com 3 já está duvidando. Com 4 não adianta mentir, porque não vai acreditar. Não que seja para mentir, né? Que tem Papai Noel. Mas é só uma brincadeirinha, porque antes todas as crianças, tinha 7, 8 anos, estavam acreditando no Papai Noel. Às vezes tinha 12 anos, estavam acreditando no Papai Noel. Hoje, 12 anos, as meninas estão grávidas tendo filho. Misericórdia. Então, tá. A gente, né, para dar exemplo agora dessa inocência de criança, está meio, sabe, assim, complicado. Mas a gente entende o que é isso, essa inocência, essa pureza de coração, essa sinceridade quando nós vamos orar. Nós temos que ter este coração. Nunca chegar diante de Deus, sabe, duvidando. Porque Deus nos ama mesmo. Ele jamais deixa de nos amar. Por pior que nós sejamos ou coisas horríveis que tenhamos feito, Deus ainda assim nos ama. E Ele nos quer. E quando nós vamos orar, Ele está lá. É verdade. Então, nós precisamos mudar o nosso pensamento para sermos abençoados. E por isso eu trouxe hoje aqui, nós vamos fazer um estudo na Palavra de Deus, para a gente ver como que nós vamos receber resposta das nossas orações para os problemas serem resolvidos. Porque parece que a pior coisa que tem na vida é resolver problema. Bom, é para nós, não para Deus. Não é que Deus não está querendo resolver. É que nós não estamos acreditando naquilo que a palavra de Deus diz como solução para os nossos problemas. O negócio é crer e entrar naquilo que Deus diz. E nós vamos ter a solução dos problemas. Então, isso requer mudança nossa. Então, vamos abrir a nossa Bíblia. Isaías. Capítulo 43. Veja aí. Abra a sua Bíblia e vamos acompanhar atentamente aqui. Não é? Por que que os problemas nossos, os problemas não são resolvidos? Sendo que Deus, Jesus falou assim, olha, problemas há vez de ter, mas eu venci o mundo. E ele nos deu essa vitória. Então, a vitória já foi dada, não pensa que Deus não quer resolver. São atitudes erradas nossas com relação à palavra que bloqueiam a resposta. Então, quanto mais eu aprendo, é isso que o diabo não quer, queridos. É isso que o diabo não quer, que você aprenda que você já tem, que você já é, que isso já faz parte da sua vida. E quando você começa a agir de acordo com isso, você está abençoado. É simples. Por isso que a Joyce fala no livro, é simples orar. É simples porque a fé é algo simples. Por isso que ele compara com a inocência de uma criança. Que aí eu entrei no assunto da criança. Tá ok? Então veja aí, Isaías, para você começar a buscar este Deus, para mudar o seu modo de pensar, para mudar o seu coração, para você receber o que você precisa. Porque para Deus não tem problema, não tem dificuldade, não tem nada grande, maior do que ele, não tem nada que possa complicar para Deus não abençoar. O que tem é a nossa incredulidade. Então veja Isaías 43, versículo 19, veja lá. Vamos ver, 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Ele está querendo dizer, não fica aí pensando nos seus problemas. Porque problema não é uma coisa que começou agora, nesse minuto. É uma coisa que vem se arrastando. E não é para ficar na nossa vida. Entenda isso. Não é para ficar na vida de ninguém o problema. É para você, todo mundo, ficar livre do problema. Veja lá, no 19. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. O que, que Deus está falando aqui para nós? Que é para nós buscarmos a Ele. Nós temos que buscar Deus e crer no que Ele está dizendo. Porque, gente, o deserto é um lugar que não tem nada. Não tem esperança no deserto. Porque se você estiver no meio do deserto, você não sabe onde é o norte, onde é o sul. Sem bússola, claro. Você não sabe aonde você está. Não tem nada lá, não tem como construir lá. Não tem do que sobreviver. Então, isso é problema, ou não? Por isso que ele usou esse termo aqui. Eis que porei um caminho no deserto. E lá tem caminho no deserto, aquela areia? Mas Deus põe. Isso quer dizer o quê? É solução para os problemas. Por isso que eu tenho que mudar. Não adianta eu ficar clamando para Deus e não mudar. Eu tenho que agir de acordo com o que a palavra diz. O meu pensamento, tudo que eu sou dentro de mim, é isso que tem que mudar. E essa mudança é feita através da leitura da palavra. Tem que ler a Bíblia. Leia todos os dias a palavra, mas não leia um negócio aqui, outro ali. Pega cada livro e leia um mês, vai passando para o outro. Leia Salmos, Provérbios, é muito bom. Para encaixar junto com a sua leitura do livro que você está lendo, ok? E adore a Deus, ore em línguas e vai confessando esta palavra que é a solução do seu problema. Porque Deus vai vir para te abençoar. Claro. Só falta prática. Então ele diz aqui, eu vou pôr um caminho no deserto. E rios, lá tem rio no deserto? Né, gente, aquele montão de areia? Não tem rio. E rios, no ermo. E quer dizer, ele está dizendo que ele vai dar um jeito para o problema, querido. Vai. Não fique humilhado para baixo, porque isso é mentira do diabo. Ele quer que você pense que essa situação não tem jeito. É para você ficar aí sentado, acomodado, escutar essa palavra, fechar a Bíblia e ir embora e não fazer nada. É isso que o diabo quer. Porque ele te pega já já. Ele te pega já já porque ele vai mostrar uma situação, vai fazer você se enfiar lá dentro, que é igual a espuma de sabão, te põe lá e faz como aquilo, um jeito que não tem saída. A saída está dentro de você, você tem que saber disso. É isso que é. As pessoas, às vezes, têm problemas familiares, né? Tipo, a sogra mora em casa. Quer que a sogra vá embora? A sogra, indo embora, não vai resolver o seu problema, porque você não tem tolerância com ninguém. Vocês estão acompanhando? Então, a pessoa quer sumir, morar sozinha num lugar, porque ela não tem tolerância e amor com ninguém, não tem perdão para ninguém. Então, não são as pessoas, vamos colocar esse problema. Porque pode ser outro, pode ser dinheiro, pode ser emprego, pode ser, sei lá, doença, pode ser o que for. Vocês estão acompanhando? Porque se uma pessoa é curada de uma doença, ela não precisa pensar que nunca mais ela vai ter doença, que ela vai. O negócio é crescer na fé para que a doença não se instale. Ela vem, mas não se instala. É isso. Então, se o problema é uma pessoa, a gente não pode ter intolerância pelas pessoas. Jesus já ensinou sobre isso. Então, nós queremos que os problemas sejam solucionados com a nossa mente, com o nosso modo de pensar, com a nossa solução, com o jeito que nós damos para as situações, solução que nós damos, jeitinho. E quando a gente não consegue dar um jeitinho, a gente se sente fracassado. Vocês estão pensando nisso? Quando a gente não consegue dar um jeitinho, dá uma raiva, dá um fracasso, dá um desânimo. Porque nós não estamos confiando nunca em Deus. E é isso que Deus está falando. Eis que faço coisa nova. Para nós é novo, queridos. Porque a gente nunca imaginou que Deus fosse fazer aquilo. Porque os nossos pensamentos não são deles. Mas para Deus não é novo, sempre existiu, aquilo sempre foi assim. Deus é Deus. E nós não estamos sabendo nos relacionarmos com Deus, com o jeito que Ele é. Por isso que tem que orar bastante em línguas e ler bastante a Bíblia, para o Espírito Santo nos ajudar a pensarmos como Deus pensa. Para que os problemas, situações de solução aconteçam. Eu estou falando isso, mas será que alguém aqui já teve algum problema na vida algum dia? Ah, bom, pensei que ninguém tivesse. Então, queridos, pode ser até que alguém esteja passando por um. Uhum. Se já teve, pode ser que esteja passando por um. Então é hora, você sabe o que eu estou falando. Você está entendendo e o que Deus está falando aqui, não é mesmo? Então é importantíssimo ficar na presença de Deus, porque lá Ele vai trazer a solução para o problema. Você pensa que esse momento que você ficou adorando aqui, Deus não está agindo em você para que você entenda a solução? Porque você não usa mais o tempo para isso acontecer na sua vida. Não encurte o seu tempo com Deus, aumente. A solução vai brotar dentro de você, porque você vai ver a solução. Você vai saber e o seu problema vai sumir. E quando ele sumir é para sempre, porque Deus te deu, você conquistou. É diferente quando alguém ora, você recebe. Porque não foi a sua conquista, foi com a fé de outra pessoa. É melhor que você conquiste com a sua fé. Deus te ama, Deus te deu uma herança em Cristo Jesus. Então, é para que todos nós usemos esta herança. É maravilhoso. E qual é a herança? A solução do problema. Então veja lá Jeremias 29. Abre lá um instantezinho. Vamos para frente um pouco, depois a gente vai voltar para cá de novo. Então, Jeremias 29. Veja lá. Então, versículo 11. Deus está falando tanto conosco, né, gente? É esse tipo de pregação que o diabo odeia. E não quer que ninguém saiba. Ele quer que o pastor seja enganado por ele, o diabo, e fique trazendo pregações religiosas, que não resolve nem o problema de quem está pregando e nem de quem está lá sentado ouvindo. É isso que o diabo quer. Ele odeia quem conhece a verdade, porque a verdade liberta. A verdade é luz. É a luz que veio para iluminar as trevas. É o próprio Jesus. Estava tudo em trevas, diz lá no Evangelho de João. E a luz veio, né, e trouxe a vida, porque a luz é vida. Então, quando essa luz entra dentro de nós, é vida, é solução. Por isso que nós não podemos seguir emoções. Vocês estão acompanhando? Quanto mais você ficar na presença de Deus adorando, põe lá um louvor baixinho e fique adorando. Eu te adoro, eu te adoro. Passe um momento todos os dias fazendo isso. Mas, gente, tem que ser um momento suficiente para acalmar o seu coração. Até que você vai entrando na condição de Deus, você vai recebendo o que Ele é. Ele vai começar a fazer mudanças gloriosas e grandiosas na sua vida, porque Ele é o seu Pai. E você vai entrar nesta filiação de herança. É maravilhoso. E o diabo vem atacar, e daí? Mas agora você está num lugar maior. Não é para ele ficar em cima de você, o diabo. É para você pôr o pé em cima da cabeça dele. Foi isso que Jesus falou. É isso que nos cabe, queridos. E o diabo não quer. Ele quer mostrar que ele é maior, que ele é poderoso e que ele acaba conosco, que ele nos mata, que ele Ele faz para quem é ignorante na palavra. Para quem não está na presença de Deus, ele faz mesmo. Porque ele é um mentiroso, a pessoa não acredita no que Deus é. A pessoa não acredita que Deus é o seu guarda, o seu protetor. A pessoa acha que não está precisando muito de Deus, porque ela não depende de Deus. Então, o cristão que não depende de Deus está correndo um risco muito perigoso. Então, veja Jeremias 29, versículo 11. Diz assim, eu é que sei que pensamentos tenho para resolver os seus problemas. É isso que ele está querendo dizer aqui. É exatamente isso. Deus sabe, ele tem o pensamento correto de como ele vai dar a solução para esse problema que você não vê. Você já foi para todos os quatro cantos. Você já ligou para um, você já foi atrás do outro, você já pesquisou isso, você já tentou daquilo, você já fez isso tudo e nada está dando certo. Fala a verdade. Problema é isso, né, queridos? Você já correu por tudo, mas a solução mesmo não veio. O negócio está rodando lá. Não está resolvido ainda. Então, Deus está dizendo, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito com relação ao problema, diz o Senhor. Eu tenho pensamentos de paz, de solução para todas as coisas e não pensamentos para deixar você numa pior. Porque o mal é esse. Eu não tenho pensamento para prejudicar você, para que você fique nessa situação. É isso que Deus está falando. Eu nunca penso em coisas para piorar a sua situação, a sua vida. Eu só tenho pensamento de paz, que é de solução, porque a solução é paz. Daí, para vos dar o fim que desejais, ou seja, para resolver o seu problema. Só que o negócio é que nós somos autossuficientes. E isso faz parte do orgulho. Autossuficiente, porque eu quero dar um jeito. Eu orei lá 3 minutos. Orei um pouquinho, ou vim aqui, cantei um pouquinho, ouvi. Mas eu é que estou buscando solução do meu problema. Em vez de buscar Deus. Em vez de buscar aqui dentro de mim, esta resposta, esta presença. Por isso que maior é o que está dentro de você. Esta resposta está aí, ele vai mudando você, conforme você está buscando Deus. Mas você tem que conhecer a palavra. Você não vai receber resposta se você não conhece a palavra. Por isso que você tem que ler. Você vai lendo, esta palavra está sendo edificada aí dentro de você. Está trazendo vida para você. E você não precisa ficar andando do jeito que aqueles derrotados estão andando. Não é isso que Deus quer. Então, cuidado com a sua autossuficiência, que é egoísmo. Isso é pecado, isso vem do diabo. Tá? Porque nós queremos dar a resposta em vez de Deus. Entende isso? Vem um problema, você quer dar a resposta. Você fica lá maquinando o dia inteiro com a tua cabeça, acorda de noite, até fica pensando, e se aquilo? E fica dando palpite, e opinião, e isso, e aquilo. Mas não ouve Deus. E Deus está dizendo que é para nós irmos até Ele. Então veja Isaías de volta, 46. Volta lá para Isaías. Isaías 46. Vamos ver aqui. 9 e 10. Olha só. Achou? Lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus. Ele não está falando para lembrar do passado, dos seus problemas, quando começou. Ele está falando para você lembrar de que lá, desde que ele é Deus. Então é isso aí que ele está dizendo. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Nunca mais esqueça isso. O próprio Deus está dizendo, eu sou Deus, acabou. Não tem outro Deus igual a mim, acabou. Por isso você pode falar, não tem outro Deus igual, ele é Deus. Deus é Deus, esse é o meu Deus. Tá? Quanto mais você confessar isso, mais você vai aceitar isso. O seu espírito vai passar esta condição para a sua alma e ela vai parar de mentir para você. De que esse Deus não é o seu Deus, que ele não faz nada. Sai, mentiroso. Hã? Quando você está lá triste, é a sua emoção que está ouvindo o diabo. Começa a adorar a Deus, louva a Deus, esse diabo some, porque ele não quer adoração. De jeito nenhum ao Deus verdadeiro. Aí o 10. que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, isto é, ele vai fazer tudo o que a palavra dele diz. E, gente, a palavra de Deus é tão complexa, é tão tudo, que quando ele disse, faça agora os animais, ele não ficou, gente, falando que era para fazer quais os órgãos dos animais, as células. Simplesmente a palavra faz tudo. Está incluído tudo. Não é demais isso? Então, por isso que quando eu confesso, isso é uma super revelação, pensa nisso. Quando eu confesso a palavra, está tudo ali o que eu preciso. Quando eu falo que Deus é, o que ele já fez na minha vida, já está tudo lá para a solução do problema. Não adianta, você não precisa ficar especificando item por item. Por que ele não ficou especificando? O que que a água, o que o sol tem quando ele fez todas as galáxias? Gente, todas as estrelas, os planetas. Quando ele fez tudo, ele não ficou falando de moléculas, de isso e daquilo? Ele só disse, faça-se. A palavra dele inclui tudo, ela é absoluta. Pensa nisso. É o máximo. Esse é o nosso Deus, gente. Descobri isso através da oração. Quanto mais você ouve isso, mais você vai ficando cheio desse Deus grandioso operando na sua vida. E ele dando direção para você. Então, é isso que ele está mostrando aqui para nós, que ele vai fazer o que é da vontade dele, que é a solução. Nós acabamos de ver que ele diz que ele pensa a solução e é a paz. E que ele dá a solução. Então, ele vai fazer. O negócio é confiar no que Deus está falando e deixar o que ele diz encher o nosso coração para expulsar as mentiras do diabo que estão fervendo na nossa cabeça com as emoções. Deprimindo, dando angústia. Fazendo até com que a gente se afaste dele, né? Não dá vontade, é que se dane. Ah, vai chover, não vou orar. Tá relampejando, não vou orar. Né? Bateu um vento forte, não vou orar. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Pode fazer o que for. Abre uma cratera, eu vou orar. Eu vou orar. Nada vai me separar desse Deus. Não tem. Você tem que ter esse coração para você andar debaixo desta guarda de Deus na sua vida. Para ele te proteger, porque o diabo é desse mundo mesmo. E ele vem direto, não tem assim tipo, ah, ele está descansando, isso não existe. Então veja de volta Jeremias 17. Vamos lá. Está valendo, queridos? Então veja de volta. Ó, versículo 5. 17, versículo 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Versículo 6. Porque será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Mas bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Então veja que no versículo 5 ele está falando de maldição. Mas a maldição não é Deus que está mandando maldição. Acontece que a pessoa, ela fica amaldiçoada porque ela anda no conselho do mundo. Ela que dá a solução para o problema. Ela já foi buscar a solução aqui, ali, acolá. Fez tudo o que o mundo faz. Então é maldição. Não tem a solução que Deus tem. Então, por isso que nós temos que cair fora disso. Porque nós somos estudados, né? Nós somos capazes, temos inteligência e a gente fica bolando ideias e soluções. Mas para o cristão, Jesus disse que não é para ser assim. É para receber a direção dele, de Deus. Por isso que ele está dizendo aqui que o homem que confia no outro homem, ou seja, o homem que segue as orientações do mundo. Porque esse outro homem aqui é o mundo. É o que as pessoas naturais fazem. Nós não somos pessoas naturais, nós somos espirituais. Nós temos um espírito nascido de novo. Por isso que não é para nós sermos iguais às outras pessoas que não têm Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, que não nasceram de novo. Nós não podemos agir dessa maneira. Se lá em casa está cheio de gente que é natural, que não nasceu de novo, nós não podemos andar do jeito que eles andam, fazer o que eles fazem. Porque nós somos diferentes, porque nós aceitamos Jesus e somos seres celestiais. Então, é amaldiçoado a pessoa que confia na solução que o mundo dá, nas ideias que o mundo dá. É isso que Deus está falando, porque não resolve nada. É amaldiçoado. Aí no 6 ele diz, por que será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem? Como não verá quando vier o bem? Você pode morrer de falar a palavra de Deus e a pessoa não aceita e não acredita. Vocês entenderam isso? Quer dizer, o bem vem, é a palavra. Você mostra a palavra, você fala a palavra, a pessoa não acredita. Ela acredita no conselho do homem iníquo, insensato, do mundo, que é o diabo, que não dá a solução. Não é a solução, meus queridos. Não é demais isso que Deus está mostrando para nós? De modo que existe condição de solução para qualquer problema. O negócio é pensar como Deus e receber a direção dele. Não é que demore, é só ir buscar Deus. Porque você tem que aprender a andar com Deus. Porque para andar no mundo você já nasceu com essa capacidade. Agora você mudou de natureza, você tem que aprender a andar com Deus. Ele é o seu Deus e tudo que está escrito aqui é para nós. Então não é mais para nós ficarmos fora daquilo que Deus diz. Por isso que ele diz aqui que é bendito, é feliz, é abençoado o homem que confia no Senhor, porque tem esperança nele. Então ele é como a árvore plantada junto ao rio. Aconteça o que acontecer, de dentro dele sai vida, sai solução, sai a resposta. Porque nós queremos dar resposta sempre de acordo com a nossa alma, porque ela é a emoção é que nos influencia, porque o diabo age lá, né? Age lá e faz com que as nossas emoções, então, abaladas, nos deem a direção. E isso cria fortaleza na nossa mente para acreditar no que Deus diz. E nos põe fora de Deus. Tá? Então, vamos ver 2 Crônicas, capítulo 32. Estão acompanhando? Então tem solução sim, vai orando que Deus vai dar um jeito aí nessa situação. Então 2 Crônicas, capítulo 32, versículos 7 e 8, olha só. É isso que Deus quer, gente, Deus quer muito nos ajudar, não siga o diabo. Irmãos, quando a gente falha, a gente cai numa tristeza, numa frustração, fala a verdade. Como se, assim, Deus estivesse nos abandonado. Nós que não buscamos Deus para a solução dos nossos problemas. Por isso que a gente fica frustrados. Por causa do nosso orgulho, que quer dar a direção para a nossa vida e solução como pessoas autossuficientes. Estão me acompanhando? Não use mais a sua alma para guiar a sua vida. Use o seu espírito. E tem mais, tudo o que o Espírito fala, tudo o que Deus fala para nós, são coisas que a nossa alma não aceita, não tem senso, porque o senso de Deus é o poder dele fazendo coisas que o senso humano, ele usa o intelecto e toda a instrução que se adquiriu com estudos, que nunca dá solução para problema algum, rebatendo o que Deus fala. Então, o senso de Deus, ele vai contra o nosso senso humano, porque estudamos, ou seja, contra o nosso intelecto e a razão. O que Deus fala não tem nada a ver com o que eu penso na carne, com a minha alma. É completamente o oposto, porque na alma a gente toma uma postura, uma decisão, e por isso somos amaldiçoados, não por Deus. Ou seja, amaldiçoados, somos fracassados, não vemos solução. Em vez de dar a solução, piora. Sim ou não? É, porque usamos a autossuficiência, usamos o nosso senso natural, em vez de usar o senso espiritual, que é com poder e traz solução. É isso que Deus quer, que você seja uma pessoa espiritual. Busque a palavra. Quem já sabe pregar isso, levanta e vem aqui agora pregar. Amém. É para você aprender isso. Aprenda a dar aula para você lá na sua casa. Você tem que começar a fazer isso. Comece a dar aula para você lá na sua casa. Você tem que passar as lições para você. Do que você tem que fazer. Você não pode levantar, se arrumar, trabalhar, voltar para casa, deitar e dormir, e amanhã levantar, se arrumar e trabalhar, voltar para casa, deitar e dormir, e no outro dia ir assim, assim, assim. Você é um ser carnal. Você nunca vai ter a direção de Deus na sua vida. Você nunca vai ter a sensibilidade para ouvir Deus e saber qual é o caminho certo para você. Sendo que Deus te deu esta condição. Então, veja versículo 7 de 2 Crônicas 32. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do... Ah, eu quero dizer que esse trecho é porque veio este Senaqueribe aqui, o rei da Síria, lutar contra Judá, né? A Síria sempre dando probleminha, né, gente? Então, veio guerrear e ele veio, gente, com milhares de pessoas. Ele fez coisas horríveis e veio com aquela impressão de destruição e que não vai ter saída. Isso são os problemas quando vem para nós. Não vai ter saída, é lógico. Para a mente natural não tem. Não tem mesmo. Mas Deus já falou que ele não pensa igual a nós. O pensamento dele é solução, porque ele nunca teve problema. Tudo que ele vê é solução. Não é o máximo isso? Então, por isso que agora esse pedaço aqui que nós vamos ler é esse momento de que, né, Senecaribe está pronto, vindo para guerrear com milhares de pessoas para matar, então, os judeus aqui, né, Israel. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que está com ele. Amém? Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Então, o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Então, não, Ezequias, aqui ele não ficou falando palavras dele, né? Porque ele é rei dando palavras de sucesso, porque a palavra dele, no, tipo, se exaltando com orgulho, porque nós vamos, porque eu sou o rei, que não sei o quê, que ele não falou nada disso, ele falou o que Deus é. Então, foi bacana isso. O posicionamento dele em exaltar Deus. Que Deus, sim, no meio deles, ia fazer a glória, ia trazer a solução. Então, esta palavra de Ezequias trouxe ânimo para o exército de Judá, que estava abatido com as notícias do que o inimigo trouxe, dizendo, eu vou acabar com vocês. Então, é isso que Deus está mostrando para nós, que ele tem solução para o pior que seja. O exército do inimigo era maior do que esse. Quando o inimigo vem nos derrotar, ele se mostra maior do que nós, do que nossas forças. Só que as nossas forças são as forças de Deus, não são nossas. Por isso que ele é derrotado, acabou. Nós não estamos lutando com os nossos inimigos com a nossa força humana, porque com a força humana nós já perdemos. Nós estamos, sim, lutando com a força de Deus que opera dentro de nós, que é a palavra, é o Espírito Santo. Então, é por isso que nós vamos vencer. E é isso que ele mostra aqui, né? Para nós, que nós não podemos olhar o nosso inimigo como eles olharam Senecaribe, vendo aquela multidão de soldados, esse exército poderoso vindo contra, quando um ataque do diabo vem contra nós. Quando um problema se levanta na nossa vida, nós não podemos olhar como Senecaribe quis que o exército de Judá olhasse para ele. Mas Deus deu a palavra, recobrou as forças e eles nem ligaram. Deus é maior que esse exército. Deus é maior que qualquer problema que nós tenhamos. Deus é maior, é isso que você tem que saber. Por isso que você, na presença dele, Deus, está na presença invisivelmente. Mas ele está presente com poder e espírito através da palavra. Ele está presente, por isso que se você ora, você já começa a olhar o seu inimigo debaixo dos seus pés. Ele não te causa medo. Você não está impressionado, porque você adquiriu a força de Deus para vencer todos esses diabos que vieram contra você, tá? Então vamos ver o último versículo para nós encerrarmos, que é Provérbios 14, versículo 12. Então veja aí. Eu poderia explicar agora o Salmo 23, mas vai se estender, eu não vou explicar. Então, Provérbios 14. Gente, por favor, chegue em casa, faça a lição. Viu, queridos? Para você glorificar o nome de Deus. Né? Para a glória de Deus brilhar na sua vida. Por que que a sua vida está assim? Porque a glória está brilhando. O diabo não acabou comigo. Você tem que ser isso. É isso que Deus quer. O diabo não acabou comigo. Ele não está com a cabeça, com o pé dele em cima de mim. Mas eu é que estou com o pé em cima da cabeça dele. Ele está derrotado. E a glória de Deus sim está em mim. Né? A destra do Senhor está na minha cabeça. Então veja Provérbios 14, versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Então nós precisamos buscar Deus para ter a direção. Porque quando ele diz aqui que há caminho que parece direito, é porque eu estou buscando direção, como eu disse, com a minha mente. Então tá, eu acho que está certo o que eu estou fazendo. Mas Deus falou que não, que o pensamento dele é diferente do nosso. Que ele não pensa como nós e nós não pensamos como ele. Porque ele não pensa o mal, mas sim o bem, ele tem a solução. Então, por isso que ele está dizendo que tem caminho que parece que está tão certo. Porque eu acho que o que eu estou fazendo está certo, mas diante de Deus não está certo. Eu não vou ter a resposta que eu quero, a solução. Porque quando Deus dá a resposta, não tem sentido para a nossa cabeça. Não tem sentido. Igual quando nós temos, gente, milhares de exemplos na Bíblia. Podemos usar um no Antigo Testamento, que lá em Elias, quando estava lá aquela confusão, foi jogado um machado de ferro na água e ele flutuou. Ferro não flutua. Nós sabemos. E o machado flutuou. Deus faz essas coisas. Tá? Então, não tinha dinheiro para pagar o imposto, Jesus falou para Pedro, vai lá, pesca o primeiro peixe, tira da boca dele a moeda e vai e paga o nosso imposto. Dito e feito, foi lá, pegou, apareceu um peixe na hora, ele pegou, abriu a boca e foi pagar o imposto. Coisa que não tem lógica. Tudo que Deus faz não tem senso, lógica para a nossa cabeça. Por isso que nós temos que obedecê-lo. Eu tenho que ouvi-lo e obedecê-lo. E o que ele fala é a solução. Então, por isso que ele está dizendo que há caminho que ao homem parece direito, mas acaba dá em caminho de morte. Não é morte que você vai morrer, vai para o caixão, mas é que você não vai ter sucesso. Você não vai ter a resposta do seu problema. Então, não é para carregar esse problema para o resto da sua vida. Não é. Existe resposta e solução para todo e qualquer problema. Basta ficar na presença de Deus, buscar esse Deus, adorar, ler a palavra, falar, você vai começar a ver a resposta. Porque você vai começar a agir como ele age. Assim que você começa a agir como ele age, a resposta vai começar a aparecer, a solução. Em nome de Jesus. Valeu, queridos? Então vamos lá, hein? Deus vai vir cobrar. Cadê a resposta? Você não deixou eu dar a resposta. Vamos lá.